Boa tarde. Boa tarde. A paz de Jesus esteja com todos. Meu agradecimento por poder estar aqui hoje, pelo convite de poder tratar de um tema que é objeto da nossa preocupação, do nosso estudo, já que lidamos diariamente com adolescentes de diferentes níveis sociais, de diferentes situações econômicas, adolescentes que vêm de ambientes familiares diferentes, e temos alguma experiência no trato com eles, mesmo porque também na condição de pais, vi filhas adolescerem e vejo agora uma adolescente também. E nós vemos que é uma tarefa extremamente importante a que os pais têm ao longo de toda a formação da criança, ao longo de todo o desenvolvimento do adolescente. E hoje, nos nossos dias, nós percebemos que os pais passam a ter tarefas até mesmo quando os filhos se tornam adultos. Talvez porque vivemos numa época diferente, uma época que está exigindo mais da humanidade, que tem cobrado mais de nós. Essa é uma impressão que muitas pessoas têm, de que nós vivemos tempos mais difíceis para educar os filhos. Mas é um fato, nós nunca tivemos, na história da humanidade, épocas fáceis. A condição humana sempre foi de grandes desafios, de muitos problemas a serem enfrentados. Estava imaginando como seria a educação dos homens primitivos, quando tinham necessidades de caçar, de buscar o alimento e defender-se para se manter vivo no planeta, o homem das cavernas. Imagina como seria adolescer naquele tempo, tornar-se adulto naquele tempo. É algo que nós não vamos imaginar que acontecia, porque as condições eram muito diferentes. Ou se sobrevivia e se mantinha ligado ao grupo, numa liderança muitas vezes muito forte, muito violenta, ou perecia, porque o homem sozinho dificilmente sobrevivia em condições naturais. Então a adolescência, naqueles tempos tão regulados, ela praticamente não existia. Nem a infância propriamente existia, porque rapidamente aqueles que nasciam e começavam a andar tinham que acompanhar o grupo para obter o sustento, garantir a sobrevivência. O homem foi inventando a civilização, foi criando a civilização. Nesse período também é difícil imaginar que existia a adolescência, porque também logo e muito cedo eram tirados da infância para passar a trabalhar e produzir. Isso não é algo que foi modificado por muito tempo, ou melhor dizendo, é algo que perdurou por muito tempo. Só recentemente a humanidade começou a perceber que há sim uma fase de transição de quando nós nascemos até nos tornarmos adultos. Talvez nós vamos nos lembrar de avós ou alguns parentes que se tornaram responsáveis por famílias com 15 anos de idade. Muitos têm avós que casaram com 15, 16 anos, em plena época em que se vive a adolescência, o indivíduo já assumia a responsabilidade de um adulto. A nossa compreensão, então, sobre o desenvolvimento humano mudou muito no último século. E até agora nós ainda não nos apropriamos de um conhecimento suficiente para compreender todas essas mudanças. Mesmo porque, geralmente, quando abordamos a questão da criança e do adolescente fora do contexto espírita, fora da casa espírita, não levamos em conta questões espirituais. Geralmente analisamos apenas o aspecto psicológico, social, da vida presente, mas as questões que envolvem as vidas anteriores, nós acabamos não abordando. E hoje, quando nós observamos muitos jovens mal conduzidos, mal orientados, mal encaminhados, e não só os jovens, as crianças também, é porque muitos pais esquecem desses ascendentes espirituais, dessas influências que todos nós estamos submetidos, mas que no caso deles, que estão em desenvolvimento e formação, é algo ainda mais importante. Nessa quantidade também, né, temos a questão de mediunidade. Sim, né? E ainda temos que levar em conta isso, que há o desenvolvimento da mediunidade, o aflorar de uma percepção que nem sempre caracteriza que será um trabalhador da mediunidade. É às vezes apenas um momento transitório, mas alguns acabam muitas vezes descobrindo ali os compromissos que têm. E por não serem bem orientados, acabam muitas vezes criando graves desequilíbrios. E agora me ocorre a lembrança de um caso que o André Luiz relata no livro, não me recordo exatamente, mas acho que é no Os Mensageiros, em que ele conta de um médium e começou a ter percepções ainda na infância do mundo espiritual e na adolescência, e foi encaminhado por um profissional que disse que aquilo era tudo escuro, classificou como uma doença psíquica, algo assim, e orientou ele a comportamentos que desse vazão à sua sexualidade. E dali ele se envolveu com uma situação que ele acabou assumindo o compromisso da paternidade, que não fazia parte da programação dele, e por uma sucessão de eventos ele acaba se prendendo a um lar que não era para ele ter formado, em função das condições da época. Então veja, por desconhecer os fatores espirituais, nós mudamos às vezes profundamente a experiência que alguém tem que exercer aqui no mundo. Mas antes de nós falarmos mais sobre adolescer, nós vamos procurar relembrar algo que com certeza os senhores já devem ter lido ou ouvido, que seria o fundamento da educação espírita. É um trecho que eu destaquei daquela comunicação que Santo Agostinho dá no capítulo Honrai Pai e Mãe, em que ele nos dá duas indicações importantes para o nosso papel junto aos nossos filhos. Lá naquele trecho ele diz assim: compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar esta alma de Deus. É esta a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Essa comunicação de Santo Agostinho, então, nos dá claramente subsídios para entendermos e sabermos o que temos que considerar quem são os nossos filhos. Nossos filhos não são nossos no sentido de uma propriedade, eles não são a nossa realização pessoal, eles são seres que vêm com experiências anteriores, e já vêm com uma vivência anterior. E muitas vezes, por ignorarmos essas vivências anteriores, essas experiências anteriores, é que nós não conseguimos ter o êxito desejado na educação. Porque muitas vezes nós observamos comportamentos, atitudes, tendências, e nós tendemos a tratar essas características deles de uma forma inadequada. E é onde nós temos compromissos, distúrbios, conflitos, e nós percebemos que nós não conseguimos nos aproximar dos nossos filhos. E quando nós vamos percebendo, eles podem parecer estranhos devido a tantas dificuldades que nós vamos permitindo que surjam no nosso convívio, no nosso relacionamento. E ele também nos coloca qual é a nossa missão como educadores, como pais e como educadores dos nossos filhos, de que nós temos o dever de aproximá-los de Deus. Muitos pensam que têm os seus filhos para se realizarem os filhos, para tornarem os seus filhos vitoriosos. Há uma ideia que até tem um fundo de verdade nela, que os filhos têm que ser melhores que os pais, que os filhos têm que conseguir aquilo que os pais não conseguiram, que os filhos têm que alcançar realizações que os pais não puderam alcançar. E nós esquecemos que nós não estamos na função de pais para que eles se tornem pessoas de acordo com as nossas ideias, com as nossas convicções. Nós somos pessoas que viemos para auxiliá-los a eles mesmos descobrirem o seu caminho e ajudá-los a se aproximarem de Deus. E como nós vamos fazer isso? Vamos falar algo mais dessa parte que nos cabe, então. Então, dessa ideia de Santo Agostinho, nós podemos extrair duas conclusões, então. Nossos filhos são espíritos com experiências anteriores e nossa missão é aproximá-los de Deus. Tudo mais que nós fizermos tem que estar sempre tendo em vista essa condição. Quando nós educamos, quando nós preparamos, quando nós pensamos na escola que nosso filho vai frequentar, quando nós pensamos no tipo de entretenimento que ele vai ter, quando nós pensamos no que nós vamos fazer por eles, nós temos que ter em vista essas duas coisas. Que eles não são nossos, eles são espíritos em evolução. Que eles estão temporariamente conosco para que nós possamos ajudá-los a encontrar Deus. Mas como nós vamos fazer isso, então? Como nós vamos conseguir essa realização? Muitas vezes, quando nós esquecemos que eles são espíritos, nós desencadeamos situações. Nós criamos um contexto que cria mais dificuldades para eles. Então nós vamos ter... Eu vou já pôr todos os itens aí, depois eu comento eles. Então ali nós temos o nosso primeiro item, que é o seguinte: quando nós esquecemos que eles são espíritos. nós reproduzimos uma educação que é calcada naquele modelo que nós recebemos. Só que nós esquecemos que enquanto nós estávamos aqui sendo educados pelos nossos pais, os nossos filhos estavam no mundo espiritual, recebendo instruções, aprendendo coisas novas, diferentes daquelas que nós sabemos. Por isso, aplicar diretamente aquele modelo que nós recebemos dos nossos pais para essas gerações agora é algo que pode ser perigoso. Porque eles muitas vezes não serão espíritos que aceitarão aquela forma como nós somos educados, muitas vezes de uma forma autoritária, impositiva. É comum muitas vezes nós dizermos assim: ah, no meu tempo eu não fazia isso com meu pai e minha mãe. Ah, se fosse meu pai que você fizesse isso, você ia ver. Nós esquecemos que nós vivemos uma outra época, com outras questões que determinavam o comportamento das pessoas. E nós éramos espíritos que aceitávamos, de uma certa forma, essas imposições, esse autoritarismo. Talvez tenha sido até necessário para a nossa formação, sim. Mas para os nossos filhos atualmente, será que isso é a melhor forma? Será que nós agimos de uma forma muito autoritária, uma geração que já é caracterizada por uma grande criticidade, uma grande resistência? Será que eles estarão tão sensíveis a esse modelo de educação quanto nós? É óbvio que existem aqueles que nós vamos precisar, em muitos momentos, ser firmes, contundentes, decisivos. Mas isso tem que ser calcado e fundamentado com tanto amor, com tanto carinho, que ele não perceba que muitas vezes a nossa proibição, a nossa interdição é uma manifestação do nosso orgulho ou da nossa característica de sermos espíritos ali muito autoritários, mas que aquilo é um ato de amor sempre. Mas para a grande maioria das situações que nós vivemos com os adolescentes, simplesmente dizer não, simplesmente proibir, simplesmente nós dizer você vai fazer o que eu quero, nós percebemos que não dá resultados. Principalmente quando são espíritos que aguardam muitas vezes de nós mais exemplos positivos. Temos percebido que no contato com eles, a argumentação, o convencimento, mostrar as consequências, trazem mais resultados do que uma simples imposição. Por isso que é necessário, então, termos diálogo, estabelecermos um diálogo com eles. É óbvio que muitas vezes nós teremos que dizer sim ou não, definindo uma situação por eles. Porque é natural que uma pessoa de 13, 14 anos não tenha condições de decidir por si mesma o que ela deve fazer. Mas que pelo menos ele entenda as nossas razões. Que pelo menos ele compreenda que nós temos uma razão sim ao proibir ou ao permitir algo. Porque aquilo que mais indigna o espírito, deixa de mais indignado, é a noção de injustiça, é a noção de você tolher a liberdade. Tirar a liberdade de alguém sem ela compreender o porquê é algo que causa revolta. Por isso que os povos sempre se rebelaram em períodos em que eles eram oprimidos, porque é da natureza humana a busca pela liberdade. Por isso que é necessário que eles sintam que nós vamos gradualmente dando a eles a liberdade que todos os seres humanos têm. Sem esquecer que nós também tivemos períodos de rebeldia, períodos em que nós não aceitávamos as regras. E nós nos rebelamos muitas vezes. E é natural que seja assim. Deve preocupar os pais quando eles têm filhos sempre passivos, sempre se submetendo às determinações, que sempre estão ali aceitando tudo. Porque isso pode caracterizar uma alma muito frágil. Um ser que, na verdade, nós precisamos promover a independência dele e não torná-lo dependente de nós. Nós vemos em alguns casos de jovens em que a família é super protetora, em que a família realiza tudo, e eles são almas que, naturalmente, não tiveram a oportunidade de desenvolver essa rebeldia que pode ser algo positivo, e aceitam tudo. São jovens que, quando se tornam adultos, continuam dependentes dos seus pais. Então, quando um jovem ele não manifesta alguma rebeldia, alguma indignação, há algo a nós nos preocuparmos, a suspeitar. Há algo que nós devemos começar a pensar. Estamos ajudando nossos filhos a se tornarem independentes ou tornando independente. Porque há uma diferença entre você ser obediente porque a sua razão consente, e você ser obediente por medo, medo dos pais, medo da vida. Então nós devemos refletir nessas questões quando lidamos com os adolescentes. Outro item é quando nós esquecemos que eles são únicos e os comparamos com outras pessoas. Comparamos entre os filhos, entre aqueles que são os parentes próximos, primos, vizinhos. Algo que deixa também alguém, qualquer um de nós, inconformado, são as comparações. Porque cada pessoa tem uma história de vida, cada espírito passa por experiências diferentes. Então nós não podemos esperar que os nossos filhos reproduzam o que os nossos outros filhos fazem, ou que os nossos sobrinhos fazem, ou que os filhos dos vizinhos fazem. Eles são almas que têm uma história independente. Então nós acabamos esquecendo que espíritos em evolução e não fizemos por eles aquilo que deveríamos, que é reconhecer a sua unicidade, a sua excepcionalidade como criatura divina. Algo que também é complicado é quando nós exigimos o que eles não podem ser. Esperar que o nosso filho corresponda ao ideal de um filho que nós desejaríamos. Todos nós gostaríamos de ter filhos muito estudiosos. Quando nós vamos na reunião de pais, só recebemos elogios. Mas não são todos os que estão, neste momento, aptos a lidar com esse modelo que nós temos educacional. Não são todos os jovens que estão nessa condição. Por isso que nós não podemos exigir que eles tirem sempre boas notas. Porque hoje o nosso modelo de escola, ele é muito ainda baseado, embora haja muitas modificações, muitas tentativas de mudança, ele é muito baseado numa ideia conteudista de educação. Quanto mais você acumula de informações e você é capaz de reproduzi-las, mais você sabe. Mas, felizmente, nós sabemos que não é bem assim. Tem pessoas que decoram e têm facilidade de lembrar de teorias, de datas, de eventos importantes, de fenômenos da natureza, mas outros não têm essa facilidade. Eles possuem uma natureza de inteligência diferente. Às vezes é mais musical, é mais corporal, é mais de comunicação. Então, quando nós esperamos que o nosso filho nos traga 9 e 10 e ele não traz, nós temos que ver, será que o nosso filho é desse perfil de jovem que é capaz de estudar horas a fio para poder memorizar? E eles ficam muito frustrados quando eles não obtêm esses resultados. Nós vemos que nas escolas existem todo tipo de situação, desde aquele que não consegue aprender muitas coisas porque não se ajusta ao modelo, precisaria ter uma outra escola. E aí vai a nossa preocupação quando nós escolhemos a escola para o nosso filho. Que escola é essa? Ela é uma escola que tem um discurso pedagógico muito bem estruturado, mas a prática é diferente? Porque isso acontece com muita frequência em muitas escolas, inclusive de renome, que o discurso é um, mas a prática é outra. A vivência que eles têm é outra. Porque muitas vezes o que acontece? Para vender a matrícula, diz que a escola age de uma forma. Mas não há meios nem condições para se fazer algo diferente daquilo que já vem sendo feito década após década. Então, quando nós vamos escolher a escola para o nosso filho, nós temos que pensar que modelo de escola eu quero para o meu filho. E temos que pensar, ele vai se frustrar nessa escola? Um jovem que tem naturais tendências, mais para o campo artístico, mais para o campo da expressão corporal, mais para o campo da vivência de outras habilidades, que não seriam aquelas que envolvem tanto memória, ele não vai se dar bem numa escola que o foco dela é, por exemplo, vestibular, porque ali vai ser uma escola muito conteudista, muito determinada a levar ele a lembrar de episódios, eventos, datas, fenômenos, e aquelas habilidades que ele traz naturalmente não são aplicadas nesse momento. Embora existam pessoas que consigam transitar em todas as áreas com naturalidade. Eu tive um aluno que ele hoje é ator profissional. E ele dá cursos de teatro, inclusive para jovens. E ele era inteligentíssimo para lidar com biologia também. É alguém fora do contexto dos jovens. Alguém que tem habilidades tão diferentes, em áreas tão diferentes, consegue transitar. Se nós vamos esperar que os nossos filhos sejam como um jovem como esse, e se eles não são? E vamos exigir que eles correspondam a esse modelo. Só porque alguém consegue, não quer dizer que todos conseguem. Então nós não podemos exigir aquilo que eles não podem nos dar. No momento certo, eles vão demonstrando suas habilidades. Nós temos que respeitar isso. Na escolha da profissão, há uma preocupação muito grande hoje, porque há uma pressão muito grande sobre os jovens para que eles escolham logo a carreira, para que eles determinem logo que curso vão fazer quando chegarem à faculdade. E eles ficam muito aflitos, muito ansiosos com essa situação, porque há uma cobrança para que eles definam algo muito cedo. Por isso que hoje nós temos tantos jovens que terminam o ensino médio, sabem direito o que fazer. Vão fazer qualquer curso, porque há uma pressão na família para que ele continue estudando. E ele muitas vezes ele fica decepcionado, fica insatisfeito. Muitos, e aí talvez nós podemos lembrar das nossas histórias, vão até concluir aquele curso que escolheu, vão escolher, vão seguir aquela profissão, serem felizes enquanto estão exercendo aquela atividade. Mostra aquelas pessoas que vão cumprir diariamente um dever, mas sem satisfação, sem contentamento, porque não foi respeitada a vocação que essa pessoa tinha. Por isso que é uma preocupação que nós temos que ter, não exigir que eles façam aquilo que eles não estão aptos ainda, não querer que eles decidam aquilo que eles ainda não podem decidir. Por isso que há várias ações hoje que são promovidas, inclusive dentro das escolas, como feiras de profissões, pesquisas, que levam o jovem a ter contato com diferentes carreiras para ele poder ir pensando e decidir. E o nosso papel deve ser daquele que vai orientar, ajudar a escolher e vai apoiar as escolhas deles. Até quando nós reconhecemos que aquilo realmente não é a profissão ideal, não é a profissão que mais remunera, não é a profissão que dá melhores condições, mas que é o que ele quer, é o que já amadureceu um tempo e percebe que ele tem vocação para aquilo, nós temos que apoiá-los. Porque senão eles podem até concluir o curso que nós determinamos, vão fazer o que nós mandamos, mas eles não serão felizes, não encontrarão satisfação nas suas profissões. E algo que nós esquecemos também é quando não percebemos as qualidades que eles apresentam e que precisam ser incentivadas. Para os pais, muitas vezes, determinadas características dos filhos incomodam em função de preconceitos que eles lavam, em função de valores ultrapassados. E nós queremos que os nossos filhos demonstrem outras qualidades, outras características. Quando a menina opta, por exemplo, em não fazer balé e fazer futebol, lá vem a preocupação na cabeça de um monte de pais pensando: o que minha filha tem? Qual é o problema dela? Por que ela não quer uma atividade tipicamente feminina? E aí nós ficamos preocupados e até podemos entrar em conflito com eles e isso. Mas nós esquecemos que a preferência por uma atividade ou outra não determina o caráter da pessoa, não determina o gosto, as preferências que aquele espírito tem. Não é garantia que a orientação sexual dela vai ser essa ou aquela. E aí nós não podemos tornar aquela preferência, aquele gosto que eles têm por algo, como motivo de conflito, porque é uma forma de afastá-los e apartá-los de nós. Então nós devemos nos preocupar sim em saber o tipo de entretenimento eles buscam, o que eles gostam, perceber que tipo de influências eles recebem nesses meios, mas aquilo que nós consideramos que é lícito, honesto, correto, nós podemos incentivá-los a tudo. Então não ter preconceitos e não permitir que os nossos valores ultrapassados determine como nós vamos reagir com os nossos filhos. Porque isso cria um distanciamento e cria impossibilidade de nos ajudarmos quando realmente precisarmos estar próximos deles. E vamos pensar um pouco no que é adolescer. Né? Essa palavra acho que foi inventada nessa nossa busca de um tema, veio como sugestão da Deus e da Graça. E o que é adolescer? É passar pela adolescência. Vamos lembrar algumas das características dessa fase, então. Nosso corpo passa por transformações hormonais que preparam o corpo para a reprodução e para as atividades físicas. Nosso corpo muda drasticamente. Os homens se tornam mais fortes, as mulheres também. o corpo se prepara para a reprodução e há naturais mudanças no comportamento em função disso. O nervosismo, a irritação, o choro, a instabilidade. E nós temos que estar junto deles, não como alguém que quer solucionar. Às vezes você vê a sua filha mais fragilizada chorando, quer dizer que ela realmente tem um problema muito grave que ela está escondendo. É uma alteração hormonal que fragilizou naquele momento. O que ela precisa perceber? Que nós estamos ali para apoiar se precisar. Mas é um momento especial, muitas vezes eles querem passar sozinhos ali. O que não pode acontecer é de deixá-los o tempo todo nesses estados, sem termos a aproximação para saber o que realmente acontece. Mas isso pode acontecer também com o rapaz, com o garoto. Ele também pode ter momentos que ele não expressa através do choro, mas ele também se sente fragilizado, também está vulnerável. É o momento que ele precisa sentir que ele não está bem, mas nós estamos ali perto para ajudar se precisar. O problema é se a gente for postura, o que você tem, o que você fez de errado, o que você está aprontando. Ele nem entende o que está se passando. E aí houve um monte de acusações, nós criamos ali um distanciamento muito grande. É por isso que muitos jovens dizem, meus pais não me compreendem, meus pais não me entendem. Porque nós esquecemos que quando a gente tem uma avaliação hormonal, nós somos espíritos ainda imperfeitos. Matéria ainda interfere na manifestação dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E nesses momentos eles estão sujeitos a essa expressão da sua imperfeição. Nós manifestamos na adolescência estados que nem sempre é o que nós queremos demonstrar, nem sempre é o que nós somos de verdade. É apenas uma fase. Mas é preciso compreender, então, essas alterações. Há também, nessa fase do adolescer, uma fase de transformação rápida na vida. O mundo deles se forma muito rapidamente. Porque é nessa fase que, normalmente, nós descobrimos uma série de coisas novas. Descobrimos que o mundo pode ser, muitas vezes, muito cruel. Descobrimos que o mundo oferece oportunidades diferentes daquelas que até então nós conhecemos. Descobrimos muitas vezes o prazer sexual. Descobrimos que há substâncias que alteram o nosso estado e nos enganam, fazendo pensar que podemos ser felizes com elas. São fases de muitas descobertas. E é uma fase que nós muitas vezes não queremos passar por ela e preferimos muitas vezes oscilar, tentando voltar a comportamentos infantis. Compreender isso, compreender que é uma fase de transição que ela precisa de apoio, precisa de estabilidade no lar para que o jovem cabece com segurança. Isso não quer dizer que nós vamos ter que poupá-los de todos os problemas que nós estamos vivendo na família. O que eles precisam perceber é que os pais são maduros ao lidar com os seus problemas, são positivos ao lidar com situações difíceis, porque ali eles vão conseguir perceber um bom modelo a se reproduzir. Meu pai e minha mãe estão em crise, passam por problemas, mas estão ali diariamente lutando, se esforçando. É um modelo que, de alguma forma, é assimilado, e eles não são capazes nem de explicá-lo, nem de racionalizá-lo, mas em algum momento eles se reproduzem. Observem os nossos comportamentos, o quanto nós reproduzimos o comportamento dos nossos pais, tanto comportamentos positivos quanto negativos. Foram na época em que nós vivemos com eles que nós fomos assimilando essas experiências. E nós estamos reproduzindo. Então, o que eles observam de positivo da nossa parte, mesmo em situações conflituosas, eles vão, em algum momento da vida, reproduzir. E vão reproduzir também os comportamentos negativos. A fuga, a briga, a discussão, as agressões. Então, nós observamos que se o lar for seguro, der bons exemplos, não quer dizer sem conflitos, mas pessoas que buscam uma solução madura para os conflitos, eles vão reproduzir esse comportamento posteriormente. E nós temos também, nessa fase do adolescer, as descobertas sobre o mundo e si mesmo. Eles começam a perceber as suas tendências, os seus desejos reais, os seus valores reais. Muitas vezes aquilo que nós idealizamos dos nossos filhos, para nós começa a ser uma decepção quando eles começam a manifestar aquilo que nós imaginávamos que eles eram e não se tornam. Então nós temos que aceitar isso. Então, temos que reconhecer que é o momento deles descobrirem quem são, e continuar amando eles, independente do que eles demonstraram. Se eles buscam uma orientação sexual diferente daquela que o corpo diz. Se ele vai ter preferências diferentes daquelas que até então nós achávamos que eram as ideais. Por exemplo, ele pode se desinteressar por algo que cultivou durante a infância, por exemplo, a música, e ele descobre na adolescência que ele não vai ter essa vocação para a música, ele não vai ser artista, ou ele não vai ser jogador de futebol, ou ele não vai reproduzir aquilo que nós queríamos que ele reproduzisse. Nós temos que aceitá-los. Quando eles percebem que nós aceitamos as preferências, aquilo que eles vão escolhendo, eles se sentem mais fáceis, eles sentem mais fácil de se aproximar da gente e de aceitar as nossas orientações como necessárias. Se nós começamos a rejeitar o cristão, eles vão procurar as pessoas que se afinam com eles, que têm as preferências que eles têm. E geralmente serão outros jovens, que muitas vezes estão também passando por períodos de grande confusão. É quando eles começam a receber, então, estímulos negativos, que os orientam a outras escolhas. Então nós não podemos rejeitar os nossos filhos, mesmo não gostando do comportamento, procurar entender, porque ali nós vamos manter os vínculos, os laços com eles. E há uma fase também em que começam a aflorar as antigas tendências, sentimentos, aspirações, desejos, vícios. E é uma fase que às vezes nós temos que agir ativamente, mostrando que certas condutas são de fato indesejáveis e têm que ser evitadas. E nós temos que conversar e explicar por que determinados comportamentos não são aceitáveis, nem socialmente, nem espiritualmente. Mas para isso, precisa ser feito de uma forma em que ele não se sinta agredido, ofendido, alguém se sinta menosprezado, porque uma postura que nós temos é de que nós somos mestres ensinando discípulos. E eles sabem bem que nós não somos mestres. Somos pessoas que erramos, que fazemos situações difíceis acontecerem na minha vida. E quando eles percebem essa atitude que tomamos muitas vezes, sermos sempre senhores da verdade, os donos da verdade, eles percebem a nossa hipocrisia e rejeitam naturalmente. O jovem, ele prefere uma pessoa que admite erros, pede desculpa e está ali junto para tentar compartilhar experiências, do que aquele que apenas diz, faça como eu faço, porque o que eu faço é o certo. É natural. Nós também rejeitamos pessoas assim, pessoas arrogantes, que se colocam como modelos de virtude. Naturalmente, nós rejeitamos essas pessoas. Nós preferimos as pessoas sinceras, leais. Isso não significa que a gente vai discutir os nossos conflitos existenciais com os nossos filhos. A gente não precisa abrir as nossas situações traumáticas, conflituosas com eles, porque eles talvez não tenham ainda condições de lidar com esses problemas. Mas nós precisamos, na verdade, criar uma relação de sinceridade com eles, de não se impor como alguém que é perfeito, porque eles irão nos rejeitar naturalmente. E quando nós percebermos que os seus desejos começam a caminhar para vícios, para comportamentos que são errados, aí é o momento que, após a argumentação, após a demonstração, talvez nós tenhamos que agir realmente de uma forma mais direta, proibitiva em alguns casos, impeditiva, mas lembrando que vai ter um momento que ele vai ter que decidir se vai fazer aquilo ou não, e que à medida que vai avançando os anos, vai diminuindo a nossa capacidade de impedi-los. E é só o que nós construímos antes é que faz diferença realmente, que é aquilo que Santo Agostinho diz, de encaminhá-los com amor a Deus. Porque quando a gente fez isso bem feito previamente e continua fazendo durante a adolescência, é que eles vão, ainda passando por momentos de crise, saber decidir o que eles realmente querem em suas vidas. E ainda, nós temos que considerar que adolescer é uma fase em que nós começamos a tomar decisões com profundo impacto para o resto da vida. São escolhas que nós começamos a ter que vão determinar o nosso futuro. Por exemplo, a iniciação da vida sexual. Pode ter consequências a partir daí que marcam a vida do jovem e para sempre. Como, por exemplo, uma gravidez, tanto para a menina quanto para o menino, vai matar o resto da vida dele a presença de um filho. E ainda que isso seja impedido, isso criará a situação complicada. Porque aquela marca de um aborto, da perda de uma gravidez, aquilo fica para sempre, principalmente para a mulher. É importante que eles tenham essa consciência. Daí a importância de nós discutirmos esses temas em família, sem tabu, sem preconceito, dizendo claramente sobre as situações. Pais que dialogam com seus filhos, explicam as consequências, explicam as causas de situações e o que pode acontecer a partir dali, eles estão, de uma certa forma, transmitindo ideias que vão interferir nas decisões desse jovem. Só que se nunca houve diálogo, nunca houve aproximação, nunca houve aquela possibilidade de dizer o que se pensa e por que se pensa daquela forma, quando eles vão conflitar sua vontade, o seu desejo, com aquele padrão que nós esperamos que eles tenham? Então é necessário o diálogo sempre. Hoje há uma tendência que nós estamos deixando engolir a vida familiar, que é um distanciamento. Os pais não têm tempo de estar com seus filhos. Enquanto estão de que forma? Antes nós reclamávamos dos adolescentes presos nos celulares. Hoje são os pais que estão presos ao celular. E fica lá comunicando, trocando um monte de informação, que vamos ser sinceros, 99% é tudo desnecessário. E aquele tempo de conversar, olhar para os olhos, porque é nesse momento que nós percebemos se os nossos filhos estão bem ou não. É quando nós olhamos no fundo do olho e nós percebemos, tem algo estranho, tem uma angústia, tem uma dúvida, tem um medo. Se nós não estamos olhando os nossos filhos, como nós vamos perceber isso? E para olhar não pode ter nada entre nós e eles. Nem a TV, nem o celular. Antigamente falava-se do jornal, mas nem usamos mais jornal de papel. Mas nós somos engolidos por tanta informação que nos busca e nós achamos que precisamos estar acompanhados. Então nós precisamos sim dar exemplos para eles. Não, agora vamos conversar, vamos nos olhar. E eles não querem isso, não vão gostar. Por isso que nós vamos criar situações de fazer atividades em comum, de estar ali com eles participando de algo. Deixa eu te ajudar a fazer isso, ele ensina isso que você está fazendo, e eles se sentem muito recompensados quando nós nos aproximamos e queremos aprender com eles. Porque eles sabem de coisas que nós não sabemos. Embora nós possamos até saber muitas coisas que eles não sabem, outras eles sabem mais do que nós. Então nós precisamos ter essa humildade e isso cria um vínculo entre os pais e os filhos. Só que não pode ser de uma forma artificial, que eles pensem, ah, está fazendo isso aí porque ele quer me vigiar. Não, tem que perceber que o que nós queremos ali é o companheirismo, é a amizade deles. O ser humano responde a tudo que é sincero, a tudo que nasce do coração. Mesmo as almas mais endurecidas, quando elas sentem que elas são objeto de afeto, de algum jeito elas reagem diferente. Porque nós somos seres criados pelo amor de Deus. E é o amor que nos toca. Por isso que no mundo espiritual, quando precisam mover ou demover aqueles espíritos que são muito vingativos, que estão com propósitos do mal, aproximam deles quem? Figuras amorosas que foram suas mães, suas avós, ou até os seus pais mais raros, mas também tem esses casos. Figuras que amaram essas pessoas. Porque nós somos sensíveis ao afeto, ao amor, todos são. Até os animais são, né? Até os mamíferos que conosco, cães, gatos, são sensíveis ao amor. Os nossos filhos também vão ser sensíveis ao nosso carinho, à nossa participação com eles, fazer algo por eles. Hoje eu recebi um vídeo de um colega de trabalho que achei muito interessante, do pai, que tem todo um perfil de homem assim, militar, totalmente simpático, rude às vezes em alguns momentos, mas uma pessoa de um bom caráter, um coração muito bom, ele preparando a refeição para as filhas. E a filha gravou no celular a cena de um pai cozinhando para elas. E o pai tratou com carinho o prato daquela criança e serviu para as filhas. E ela estava feliz com aquela manifestação de carinho do pai. É uma coisa simples, todos nós podemos preparar a refeição para os nossos filhos de uma forma amorosa. Isso cria esse vínculo. É algo que fica marcado para sempre. Todos nós temos lembranças de vivências com as pessoas que nos educaram, os nossos pais ou outras pessoas que assumiram esse papel, que fizeram coisas com amor e carinho. Isso é tipo, valores e bens que nós carregamos dentro de nós para a vida toda. Então nós precisamos criar tempo em nossas vidas para estar junto com elas. Um passeio num parque, num shopping, participar com eles de um jogo, de uma atividade física, ajudá-los a resolver um problema escolar, a realização de um trabalho, não fazer por eles, mas estar junto, participativo. Isso cria vínculos que são inesquecíveis. Então nós precisamos estar junto deles, porque no momento que eles vão tomar essas decisões que vão criar parte da vida, eles lembram de que eles podem contar com a gente. Eles lembram que podem se aproximar de nós. Eles lembram que se errarem, eles vão poder contar conosco. Porque esse posicionamento que nós temos de dizer, olha, não faça nada errado, porque a partir do momento que você fizer isso, você perde o meu apoio, ele vai fazer aquilo que ele quiser fazer. E ele muitas vezes vai fugir do seu convívio em função de você ter dito isso, de que você se afastaria dele se ele tomasse tal decisão. Então essas afirmações que nós às vezes fazemos, essas imposições que muitas vezes distanciam, no momento que ele mais precisa, não é a nossa decisão recorrer. Então nós precisamos estar juntos para que quando eles tomem as decisões, eles ponderem as orientações que já demos, porque eles vão saber que vem de um coração amoroso, de alguém que queria o bem deles de verdade. E eles vão ter mais força para decidir entre o bem e o mal, entre o acerto ou o erro. E o adolescente também é confrontar uma nova educação recebida com o velho, com o que fomos ou ainda somos. Nós confrontamos tudo aquilo que aprendemos desde o momento que nascemos, e hoje sabe-se que a criança é sensível, até durante a gestação ela é sensível. Muito se falando da criança, nossa, como essas crianças são espertas, já nasce e fica com o olho aberto, está durinha, mas por quê? Hoje a gestação acontece como? A mãe se expõe intensamente a ruídos, a ambientes agitados. Não é aquele espírito já muito evoluído que está nascendo. É porque as crianças estão sendo super estimuladas desde a gestação. Então, quando eles nascem, eles já estão recebendo estímulos, já estavam antes, e tudo isso vai imprimindo neles novas diretrizes. Mães que têm gestações muito tumultuadas, muito conflituosas, com muitos problemas, vão ter crianças naturalmente que terão consequências por isso. Aí passa uma infância em que a mãe não está junto da criança, o pai não está junto, está todo mundo lutando pela sobrevivência. Aí coloca a criança das 7 horas da manhã até as 19 horas da noite numa escola, e outras pessoas poderão até fazer de boa vontade, mas não serão como aquelas que realmente amam, que vão educar e caminhar. Por isso que tudo isso que se fala hoje, né, de aumentar o tempo das crianças e dos jovens nas escolas, período integral, isso vem servir ao quê exatamente? As pessoas estarem trabalhando mais para gerar mais riquezas para outras pessoas, porque a gente sabe que o trabalho a gente não gera riqueza, né? A gente gera geralmente o que é? Subsistência deles. Quem realmente lucra é que explora o trabalho. E aí as pessoas pensam que largar o filho o tempo todo fora, acredito que isso vai dar uma boa educação para o filho. Ah, ele vai estudar o dia inteiro na melhor escola. Em que sentido é a melhor escola? É que transmite valores, mas quem pode realmente transmitir valores? Mais profundos da aula são aqueles que são mais intimamente ligados com nós. São as pessoas que nos amam. Nós tentamos, como educadores, amar os nossos alunos. E à medida que a gente vai envelhecendo na profissão, a gente passa a ter um olhar mais amoroso para eles. Lembro de como nós somos, lembramos dos nossos filhos. Mas tem situações que estão além da influência que nós podemos exercer. Tem situações que é só pai, mãe ou responsável que educa todos os dias que realmente vai influenciar. Por isso que nós vamos ponderar bem. Nós precisamos realmente colocar os nossos filhos o dia inteiro na escola. Eu sei que muitos, por uma série de circunstâncias, são obrigados a isso. Muitas vezes o contexto econômico da família exige que isso é uma coisa que muitas vezes faz parte ali, de uma situação complicada, que nós não conseguimos dar solução rápida. Nós vamos pensar, então, o que nós poderíamos fazer para estar mais tempo com eles. Porque não adianta a gente chegar depois do dia inteiro que eles ficaram na escola, a gente chegar à noite, e aí a gente dizer, agora eu não tenho, eu vou cuidar de mim. Ou a mãe chega e fala, agora eu tenho que cuidar da casa. Em que momento se fazem os olhos dessa maneira sobre esse adolescente? Então nós temos que realmente pensar nas escolhas que nós estamos fazendo para saber se elas são as melhores. Porque realmente nós podemos até pagar excelentes escolas, com excelentes educadores, mas tem momentos que não conseguimos atender os jovens ali. Porque foge da nossa capacidade de interação com eles. A jovem não vai se abrir com uma professora, assim como ela poderia se abrir com uma mãe que se tornou amiga dela, parceira, companheira da vida. Não é amiguinha, não é confidente, mas alguém da filha sabe que pode realmente confiar. Ou o filho pode realmente confiar no pai. Às vezes o jovem vem e conta alguma coisa para a gente, mas depois ele fica com vergonha e foge, não quer mais nem a nossa presença. Porque para nós, para eles, nós somos sempre estranhos, os professores. Então essa ideia de que eles vão ficar bem o dia inteiro na escola, isso é algo muito perigoso, muito sério, e nós precisamos pensar nisso. Porque nós não vamos saber quem eles são. Ninguém vai saber, na verdade, quem eles são. É somente quando a gente tem uma vivência profunda com uma pessoa, é que a gente vai descobrindo realmente ser aquele. E a escola não permite isso. E os pais têm que ter momentos de vivência com os filhos. São muito sérios e muito graves nos nossos dias. Mas então, vamos ver algumas indicações aqui, olha, de como podemos atender aquilo que Santo Agostinho falou, de colocarmos todo o nosso amor para conduzir essas almas, que são os nossos filhos adolescentes, para Deus. E nos diz isso, olha, temos que também estar nesta aproximação. Nós temos que também estar nessa busca de Deus em nossas vidas. Nós temos que ter uma conduta íntegra para passar integridade para os nossos filhos e convencê-los disso. Me recordo do caso de uma jovem em que ela tem um comportamento sexual completamente desequilibrado. Uma jovem bonita, inteligente, competente na vida escolar, muito comunicativa, mas infelizmente as informações que chegam para os educadores, em função dos outros colegas que contam tudo que ela faz fora da escola, é algo assustador. Nem vou descrever para não nos chocar nem pensar isso. Mas quando se conhece a figura da mãe tem o mesmo comportamento da filha. E o pai não menciona a vida da filha. Ele não acompanha a filha de perto. Então é alguém que está criando uma série de situações complicadas para a sua vida, não tem nem pai nem mãe no caminho. O modelo que ela tem são pessoas de fora. Então veja como é difícil, então, nós queremos que nossos filhos se aproximem de Deus, se nós não estamos fazendo essa busca. Então ele diz numa das suas obras que os filhos vivem no clima psíquico dos pais. Os filhos produzem um comportamento, não só o que eles veem, mas o que eles captam pela vibração do lar. Então, um lar que não tem religiosidade, espiritualidade, que não tem evangelho no lar também, é um lar que vai formar bases para um espírito como esse, que já traz esse comportamento de outras vidas. Que, na verdade, o comportamento dela é absurdo. Alguém que busca tantas experiências seguidas com tantas pessoas diferentes, é um distúrbio esse tipo. Algo irregular com esse ser. Então é algo que ela traz de outra vida. Mas ela não tem no lar esse respaldo para mudar essa atitude. Porque a mãe tem o mesmo comportamento, o pai é ausente. Então nós temos que pensar que tipo de vibração nós criamos dentro do lar para influenciar os nossos filhos. Outra forma de aproximá-los, então, de Deus com o nosso amor é estar presente e olhar nos olhos deles. Falando sobre isso, dialogar sem a pretensão de tudo saber sobre o mundo deles, porque eles já vimos que rejeitam as pessoas presunçosas, as pessoas autoritárias, as pessoas exploradas da verdade, porque eles percebem que nós somos pessoas também com conflitos, também com dúvidas. Nós vamos colocar todo esse amor quando nós vamos promover e permitir a autonomia deles, ajudá-los a ganhar progressivamente a independência do ambiente familiar, a independência de nós mesmos, fazê-los se sentir capazes de realizar. Isso é uma forma também de aproximar o Espírito de Deus, quando nós educamos para ele se tornar autônomo. Porque Deus criou os seres para participarem da criação de Deus. Nós não somos co-criadores na obra do Pai. Então, nós temos que levar os nossos filhos também a se tornarem responsáveis e se tornarem também pessoas criativas. Porque é da natureza do Espírito. Se eu faço tudo pelo meu filho, eu estou indo contra a vocação do Espírito, que tem que evoluir e se tornar co-criador na obra de Deus. Temos que também garantir a segurança deles. Hoje é muito cômodo você largar alguns jovens no shopping achando que ali eles estão protegidos. E não observamos o que eles estão fazendo na companhia de outros jovens. Às vezes a gente observa jovens com comportamento completamente reprovado nesses ambientes. Porque os pais simplesmente depositaram ali, imaginando que estavam seguros. Ou deixam simplesmente soltos no condomínio, ou levam simplesmente para a casa de um amigo e deixam lá, sem saber as influências, os estímulos que eles recebem nesse lugar, sem conhecer os comportamentos deles, o que eles fazem nesses ambientes, para poder intervir. Então nós temos que garantir a segurança em muitos sentidos. Não é apenas protegê-los da violência humana, mas é protegê-los também de si mesmos, e das pessoas que eles podem estar convivendo e influenciando negativamente. E nós temos hoje que ter uma preocupação além. Também temos que nos preocupar com o que eles absorvem dos meios de comunicação, em especial a internet. Uma ocasião eu estava conversando com um aluno, ele começou a me falar dessa parte da internet que é oculta, que você tem alguns caminhos para chegar a alguns sites que mostram todas as coisas mais bizarras do mundo. Ele me contou algumas coisas que também vão poupá-los do que ele viu lá. Interessante que um jovem vivo, quando ele alegre, quando ele começou a falar das coisas deprimentes que ele viu ali, coisas lamentáveis, a expressão dele mudou. A alegria dele mudou. Então ele já vinha recebendo essas informações, talvez a família não soubesse, e ele contando ali, mostra que aquilo causa um impacto. Porque toda aquela alegria de jovem desaparece no momento que ele começa a recordar as cenas deprimentes, deploráveis, coisas que envolvem violência em grau assim, extremo, em muitos aspectos, em muitas situações bizarras mesmo. Então, a gente vê, eles podem estar acessando naquela internet que a gente paga tão caro, que nos explora por esse serviço, achando que nós estamos dando a ele um bom meio de comunicação, de interação, a gente está tendo acesso a algo muito negativo. O que a gente vai fazer? Vai ficar vigiando, controlando eles? Isso não é eficiente. Eles conseguem burlar as proteções, as defesas, se não vem o computador de casa, vai vir fora. Nós temos a ideia de mostrar para eles o quanto é nocivo assimilar isso. Só que não adianta, se eu assisto um filme de terror em casa, depois eu vou falar para ele, ó, fica vendo essas coisas de brutalidade na internet, é uma contradição que ele vai rejeitar. Você vê filme de terror, não, então? Você vê filme de guerra sendo violento que começa a voar pedaços de pessoas? Então nós precisamos conversar, mas também dar um exemplo para eles. Só uma coisa. Pode ser melhor. É, dessa garantia só na segurança. É, certa vez o Darcy comentou de festas em buffet, onde também é o modismo da criança. E sozinha para o buffet. E às vezes a gente ouve, parece que é um exagero, né? Esses dias eu tive conversando com uma vizinha e ela comentando que a criança foi molestada dentro do buffet infantil, com 5, 6 anos, por um monitor, né? Porque também só haviam crianças ou todas as mães numa mesa e os pais em outra, e as crianças livremente sendo olhadas por estranhos. Então, hoje a gente tem que se preocupar muito nessa questão de segurança, né? Sim, com certeza. Não achar que porque estão num ambiente aparentemente inseguro, todas as pessoas ali são confiáveis. Temos que tomar cuidado para não entrar numa neura, né? Ficar achando que todo mundo nós podemos desconfiar, que todo mundo oferece risco. Mas assim, vamos confiar desconfiando. Até realmente conhecermos com quais pessoas nossos filhos vão conviver, realmente tomar cuidado para não expormos as situações que eles podem até superar na vida, mas que eram desnecessárias, que eles não precisavam ter passado por aquilo então. E aí nós temos que ter um cuidado com os modismos defendidos pela mídia. Há grandes interesses, nós sabemos que além dos interesses econômicos, existem inteligências humanas, espíritos desencarnados, que querem dominar as pessoas por uma série de comportamentos. Muitos dos que promovem isso estão fazendo através da televisão. Não é difícil você presenciar uma cena de uma novela que não tem sua escrita, mas ela tem uma alta carga de erotismo na cena, ou às vezes é a chamada de um filme que vai passar à noite, que parece uma cena, que basta aquilo para despertar, às vezes na criança, no adolescente, algo que ele só viria a ter desperto mais para frente. Porque aquilo volta, aquilo estimula a sua memória daquilo que ele viveu na vida espiritual antes, nas vidas anteriores. Então a televisão hoje, e infelizmente tomaram uma decisão ali uma das instâncias da justiça, que deram às emissoras de televisão a liberdade de escolherem o que elas querem passar. Não tem mais nenhum tipo de censura, nenhum tipo de controle. Então elas não são responsabilizadas por mais nada. Vai pelo bom senso deles. E até o canal inocente que tem de emissora de televisão, que supostamente passa filmes para a família, no meio da chamada, no meio do intervalo de um filme infantil, passou um filme que passaria mais tarde, com uma cena que era assim, completamente inadequada. Então nós precisamos estar alertas. E se possível, vamos desligar a televisão. Vamos procurar outros meios para que eles tenham entretenimento. Porque, infelizmente, a TV aqui no Brasil ela trabalha contra a sociedade. Então, ia ser televisão. Mas nós vemos que ela tem trabalhado contra a formação do povo em muitos aspectos. Jornalistas que fazem comentários que só ajudam a atrasar mais o desenvolvimento social, pessoas que reproduzem ideias completamente indesejáveis, comecem a fazer essa crítica e vocês vão perceber que ela é dispensável no nosso lar. Vamos optar pelas outras formas de entretenimento que hoje nós temos acesso. E aí nós temos que também, quando vamos defendê-los, defendê-los sem injustiças. Muitas vezes os pais, quando veem seus filhos com problemas, eles agem de uma forma tão negativa que predispõe os filhos a situações piores ainda. É aqueles pais que muitas vezes vão contra a escola, ou vão contra aqueles que estão tentando ajudar o jovem que está desorientado. E eles reforçam nesses jovens atitudes e comportamentos indesejáveis. Me recordo de um caso em que uma professora falando sobre a importância de já pensar na vida profissional, de se trabalhar, né, de buscar uma profissão, ela apenas estava discutindo isso na sala, falando de modo geral. A filha, por ter um comportamento muito ansioso, e talvez por já ter uma outra experiência, vivências negativas, talvez em relação ao tema, ficou profundamente ansiosa, teve uma crise de ansiedade, passou mal, e a mãe veio tudo contra a professora e contra a escola, sem conhecer o que estava se passando ali, sem entender que o problema da filha dela não é porque a professora citou que é importante escolher uma profissão, mas porque a jovem já vem com um processo que ela vem, talvez, ansiosa por outras razões, por outras cobranças, e não aquela. E aí nós nos voltamos, às vezes, contra a escola, contra o professor. É muito comum as crianças, os pequenos, reproduzirem isso, né? Que os pais xingam os professores na frente dos filhos. E realmente tem professor que às vezes merece ser xingado, é verdade. Desculpe, faltei com o evangelho nessa aula, mas tem pessoas que às vezes a gente tem vontade de realmente falar umas verdades para elas. Mas para o filho não é bom a gente falar isso. Porque nós não queremos que eles mudem um pouco, que eles evoluam, que eles adquiram novos comportamentos. Então vamos refrear a nossa língua. Se alguém realmente merece ser estruturado, vamos fazer a essa pessoa. As críticas que a gente faz contra a escola, às vezes os pais reclamam, ah, está fazendo muita lição. Vai conversar primeiro com a escola para ver se realmente é uma lição de casa e não ficar xingando a escola, a professora, porque teve uma intenção. Porque aí o que nós fazemos? Nós muitas vezes queremos protegê-los de coisas que eles têm que passar realmente. Eles têm que enfrentar, faz parte do desafio da vida e a escolha que nós fizemos, colocamos naquela escola, que cobra muito. Então nós não podemos degradar nessa escola, não podemos xingar, menosprezar, denegrir as pessoas para os nossos filhos, porque o que acontece? Despertam respeito e reproduzem esse comportamento. Isso não quer dizer que nós vamos ser hipócritas, mas nós vamos tentar tratar com adultos as questões que os adultos sabem entender. Pagos dessas influências. Isso seriam então algumas ideias, algumas indicações de como nós poderíamos estar ajudando nesse processo da adolescente. Não é um tema esgotado, porque a questão do adolescente é muito ampla, envolve muitas questões da vida, mas eu espero que de alguma forma tenha contribuído para todos nós pensarmos nessa fase tão importante da vida. Lembrando que se nós realmente nos dedicarmos com amor à tarefa de sermos pais e mães, de sermos educadores, nós conseguiremos nos aproximar deles. Lembrando que essa é a nossa missão maior na vida. Enquanto nós temos jovens, crianças sob a nossa responsabilidade, tudo na vida é secundário, tudo. A realização profissional nossa é um meio de sermos um bom pai e uma boa mãe. A nossa realização cultural é um meio para sermos um bom pai e uma boa mãe. A nossa atividade doutrinária é um meio para sermos um bom pai e uma boa mãe. O dia que eles crescerem e forem adultos, aí nós podemos tomar os nossos sonhos, os nossos ideais de cabeça. Mas enquanto nós temos eles como nossa responsabilidade, eles são a nossa maior missão. É isso que nunca podemos esquecer. E tenho certeza que quando nós pedimos a Deus nos encaminhe para ajudá-los, os nossos jovens, as nossas crianças, nós receberemos com certeza esse auxílio. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.